É, lembra aí, Diego, Tem que do. lembrar das perguntinhas, né? É. Acho que eu vou botar até no início da gravação, né? Porque senão até agora o pessoal já. Muita gente já desligou, né? É. Então, velho, a gente tem que lembrar que vocês que estão ouvindo, nossos ouvintes. Cara, primeiro, eu tava falando com o Andes Cardoso. A gente tem mais ou menos. Eu tenho um pouco menos de 1.000 downloads por mês do Gavestática. E a gente só tá com duas perguntas pro Gavestática 100, cara. A galera tá muito miserável. Vocês têm que mandar umas perguntinhas pra gente conseguir. Eu minto, duas não, que o Andes Cardoso agora ele mandou quatro, só ele. Então eu já tava pensando a gente botar uma é a pergunta do Anderson, a outra é do Cardoso. A gente vai mudando os nomes assim. Lembrando, pra quem não ouviu o Gavestática passado, a gente tá querendo fazer o episódio 100, um especial aí de bastidores, de curiosidades, né? Então, vocês ouvintes, mandem perguntinhas que vocês querem saber de alguma coisinha. A gente já recebeu umas perguntas legais aí, né? Só que pra render um programa legal, seria interessante ter pelo menos, sei lá, umas 10 perguntas, né? É, pode Como ser esse povo qualquer manda coisa, pergunta? cara. Inclusive coisas completamente insanas. É, também. Pode ser qualquer pergunta, não precisa necessariamente sobre o Gavestática, né? É, para mandar perguntas, você pode mandar a maneira mais formalzinha, né? Mandar pelo e-mail, né? O contato@gaveteiro.com. Coloca lá no assunto Gavestática 100, só pra gente filtrar as perguntas dos nossos spams, né? A gente saber a diferença. É, se quiser também mandar na postagem do Facebook que a gente coloca, só deixa explícito lá, a pergunta para o Gavestática 100. Mas também tem as maneiras menos burocráticas também. Você pode chegar para qualquer um da gente aqui, ou no Facebook, ou no Steam, se você tiver a gente no Steam adicionado, que já era. E é isso aí. Eu faço a abertura do programa, então? Ah, vai ser Vocês vai querem falar. ser isso daí mesmo, os assuntos? Acho É, que sim, pô. acho que ficou bom. Ficou até bem É. centrado no início, né? Só depois que a gente falou de Foi. cocô, mas no início tá de boa. Gavestática, o mais refinado conteúdo da internet. Acho que É, sim, pô. acho que ficou bom. Ficou até bem É. centrado no início, né? Só depois que a gente falou de Foi. cocô, mas no início tá de boa. Gavestática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi, Olá. com o Dr. Fábio E aí, traços. e o Ike Frost. Fala, cambada. Hoje a gente vai falar de. Sei lá, não. Vai falar de quê, cara? O quê? Dos atendimentos no Brasil? Sei lá, né, cara? Hoje a gente vai falar de saque. De saque. Saque e cocô. Saque e cocô. Só um pouquinho. Meu Deus, que introdução é essa, cara? Cara, você não lembra mais? A gente agora não tá fazendo introdução. Faz final mesmo. Faz, agora tá cagando regra. Qual a definição de cagar a regra exata? Segundo a Wikipedia ou então a Enciclopédia Barça? Definição de cagar regra segundo a Barça? É. Rapaz. Cagar a regra, cara, é o que os podcasts fazem, né? É o que a internet faz, Pô, na verdade, ótima né? definição. Nos podcasts, a coisa mais impressionante é quando eu vejo realmente alguém com embasamento falando. Isso não tiro a gente não, da reta não, sabe? Eu não, eu só falo quando eu tenho certeza absoluta de tudo. Pode acreditar sempre. É, mas é que tá, pô. Você ter certeza não quer dizer que tá certo. Não, cara, você não entendeu a ironia do que eu falei. Tô deixando bem claro que a cagação de regra é eterna e vai continuar. Era um negócio que acontecia quando eu era criança, que chegavam. Meu pai tinha muito daquele negócio lá, quando eu fazia alguma merda, aí eu falava, mas eu não sabia disso, se você não sabe, não mexe. Só que na hora que eu mexia, eu achava que sabia, entendeu? É, isso não faz sentido nenhum, essa Não resposta. faz, cara. Se, é, porque se você faz a parada, você tem plena certeza que aquele negócio, do jeito que você tá fazendo, tá certo, né? Você não tem nenhuma dúvida que você pode estar fazendo errado. Poucas pessoas no mundo querem fazer uma cagada porque querem. É tipo o cara indo com a camisa da seleção pra praia, pra protestar. Ele acha que ele tá certo, mas ele tá completamente errado. Foi mal, desculpa, não resisti. Não, não, eu acho que não, ô Fábio. Eu acho que não, cara. Eu acho que as pessoas sabem que estão erradas, mas elas têm vergonha de admitir. Não sabe, velho, não Ou pelo sabe. menos elas não têm certeza do que estão fazendo e, tipo assim, olha pra como é que alguém tá fazendo do lado e faz igual, sabe? Só pra poder não ficar diferente. Sei, eu acho que não, cara. Eu acho que o cara tinha plena convicção de que ele tava ali, porra! Cumprindo seu dever cívico. É, cumprido seu dever cívico, Patriota. patriota Não, eu não tô nem e não falando. sendo um imbecil. Não tô nem falando desse caso em específico, não. Tô falando de coisas em geral Em na geral, vida. né? É. Coisa genérica. Cara, eu não sei, cara. Várias vezes eu, porra. Eu vi várias coisas totalmente erradas e eu tinha plena convicção de que eu tava certo. Eu não tinha dúvida. Se você não tem dúvida, você, porra, Sim. não tem o que mais fazer. Você vai lá e faz, entendeu? Sim, não, é exatamente isso, cara. Você falando aí o negócio do cara da camisa e tal. Mas não só isso, né? E pau de selfie também. Tem que ter o pau de selfie pra tirar foto. Pau de selfie. Tem muita coisa, cara, que... Nossa, até me perdi um pouco aí. O que eu ia falar? Pau de selfie. É o cansaço. Tem muita coisa que você critica, só que às vezes você se pega fazendo, mas por algum motivo você acha que não é a mesma coisa, sabe? Entendi nada, cara. Dê exemplos práticos. Dê exemplos práticos. Fala de quem que você tá aqui falando. É, quem que é a vítima da sua crítica? Vou colocar aqui o meu caráter em xeque, então. Pronto, uma coisa que aconteceu alguns meses atrás, né, Vi? Eu tenho uma linha, principalmente de uns anos pra cá, que eu tento ser o lawful good, né? Pra quem joga D&D, né, Ike? Porra, é isso. O cara ser ultra bonzinho, correto. Isso, o cara tenta ser o correto. Eu tô tentando, na medida do possível, manter alguns ideais e tal. Uhum. Até que o momento, quando teve aí todo aquele surto lá do H1N1, né? Uhum. H1N1, né? Foi a gripe? Né? Isso, da gripe. Que não tava muito difícil de achar vacina e tudo, né? E a gente foi vacinar o Luke, outra vacina, não era H1N1 não, mas a gente aproveitou que a gente foi lá no lugar, né, na clínica, era uma clínica particular, né? Uhum. E mesmo na clínica particular não tem, tava foda, né, pra achar a vacina, sim, né? Sim. Aí chegou lá, a gente deu a vacina no Luke e tudo, aí chegou pro médico e a gente por um acaso lembrou assim, né? E a H1N1... Como é que tá a disponibilidade aqui, né? Que a gente já tinha tentado... Não foi assim. A gente chegou lá, eu fui falar com a secretária primeiro, com a atendente, ela falou assim, tem uma lista de espera. Aí a lista isso. Que você precisa colocar... Quer se colocar seu nome? Eu falei, quero. Aí a gente deixou o nosso nome lá. Naquela lista enorme. Porque a gente tava naquele dilema. Pro Luke, que tinha acabado de completar 6 meses, tinha vacina na rede pública. Pra gente, não. Porque a gente não era do grupo de vacinação. Só que eu não queria levar o Luke pra vacinar na rede pública, justamente porque o posto de saúde tava lotadaço, sabe? Uhum. Eu não queria levar ele em nenhuma aglomeração, porque, porra, vai lá vacinar, vai pegar a gripe do mesmo jeito, sabe? Uhum. Então a gente tava evitando, sair com o Luke nesses dias e tal, porque tava complicado, né? Sem contar que também não adianta muito você vacinar a criança e não vacinar as pessoas que cuidam da criança, né? Não adianta nada. Não é muito bom. Aí eu fui lá pra dar a vacina regular, né? Normal, do calendário no Luke. Aí cheguei na clínica, deixei nosso nome na lista, né? E fui falar, entrou, chamou pra dar a vacina. Aí chegou lá, o médico que dá a vacina falou assim, você já fez a vacina da gripe nele? Ele tá fazendo 6 meses hoje, já pode tomar a vacina da gripe, você já fez? Eu falei, não, eu não fiz ele. Mas você vai fazer? Eu falei, então, eu tô com medo de levar ele no posto, porque o posto tá lotado, né? Aí ele pegou e falou assim, espera aí, eu vou dar a vacina dele. Aí eu falei assim, mas não adianta dar só a dele na gente, não? Ele falou, não, eu vou dar a dele e vou dar a de vocês também. E aí a gente pegou da H1N1. Isso, lembrando que a gente já tinha colocado o nosso nome numa fila de espera que tava bem grande, a gente viu lá a lista. Não, né? Pô, mas eu não tô entendendo qual o problema na situação. A gente furou a fila. O próprio médico, que era dono inclusive era o dono da clínica, ele viu lá, depois que a Vi explicou que não queria ir na rede pública por conta da aglomeração, ele disse, eu dou aqui pra você. Ou seja, ele passou o nosso nome na frente. Uh-huh. Os três nomes na frente. Mas aí você não vai dizer, eu já estou na fila, não vou tomar. Mas, porra. Aí que tá. Sabe na hora que eu vejo que meu caráter dá uma trincada? Quando eu vejo assim, se eu tivesse ali, passando no corredor, e eu visse essa cena com outra pessoa, eu disse, porra... Eu botei meu nome na lista ali, esse cara vai passar na minha frente, sabe? Uhum. Por mais que seja o dono da clínica, por mais que ele tenha visto a explicação da gente e tudo, eu não acho que tá certo, cara, sabe? Eu acho que o... Cara, sabe o que eu acho que seria assim, uma coisa muito escrota? Por exemplo, se você chegasse lá e dissesse, pô, tem como dar um jeitinho não e pronto, aplicar na gente ótimo ter falado e tal. Isso. Aí sim, pô, mas o cara aproveitou que tava dando nele e aplicou logo em vocês também, entendeu? Foi mais ou menos isso. Assim, eu não vejo... Não, mas nem o Luke tinha nem vacina. Nem o Luke pra tomar. Era pra ele também tava ali. Não tinha só pra ele, não? Não. Não tinha, não. A gente foi lá dar outra vacina. Aí ele aproveitou e deu essa também, sabe? Entendi. Não, e foi bom você ter falado isso, porque aí é que mostra como a gente, né, nos momentos ali, cara, a gente não pode falar de ninguém, né? Porque, sei lá, uns 15 minutos antes disso acontecer, a gente viu um cara com esse papo, não foi, ver? Foi, meio ele tava que... lá na recepção. A gente não ouviu ele falando que queria dar um jeitinho, mas sabe quando o cara vem com uma conversa meio mole, assim, ah, e essa vacina, quando é que chega? Nossa, vai demorar, né? E uns papinhos muito, assim, meio que querendo alguma coisa, sabe? É, que ainda ele falou assim, mas os pacientes aqui da clínica vai ter preferência pra tomar a vacina, porque eu sou paciente, minha mãe também é paciente, que ele queria dar na mãe dele também. E eu ia vir ali só dando uma cotovelada no outro, ó, a escória da sociedade ali, ó. Aí um minuto depois acontece com você. É, então, só que assim... Mas eu acho que nesse caso é diferente. É como o Fábio tava falando, vocês não procuraram, saca? Vocês não... Se beneficiar, pô. É, vocês simplesmente foi oferecido pra vocês a oportunidade de tomar vacina naquele momento, entendeu? Sim, é diferente foi você... oferecido, mas... E não era nem algo que ia prejudicar alguém, saca? Mas aí que tá, vai prejudicar, entendeu? Porque naquele momento, as vacinas eram limitadas, né? Sei lá, chega 500 vacinas hoje, tava escasso. Hoje em dia deve estar tranquilo, né? Se fosse hoje em dia, era bem menos gritante. Mas naquela época, chegava as 500 vacinas, vinha, depois tinha que esperar, sei lá, alguns meses pra chegar mais vacinas. Algumas semanas, tava chegando, vez por semana só a vacina aqui. Isso. Então, assim, aí eu havia até... Aí a gente teve um debate filosófico muito grande no carro depois, não foi, ver, pra saber se será certo ou errado. Aí a Vi falou, tem uma hora que falou, mas e se o Luke pega essa doença e tudo? Eu disse, cara, complicado você colocar, né, botar um exemplo do Luke e tudo, mas, pô, pode ser que uma outra, filho de outra pessoa que tava na fila e não tomou, possa pegar também. E aí, como é que fica, né? Eu sei que meu filho é mais importante que o filho dos outros pra mim, mas o filho dos outros é mais importante pros outros, do que, né? É foda, cara. Aí você deixa os outros lidarem com esse dilema moral. Não, cara, eu ando me questionando de uns tempos pra cá, eu questiono muita coisa, cara, quando fazendo, assim, às vezes eu até fico pensando se eu não tô exagerando, mas sei lá, acho que não, velho. Cara, eu percebo, assim, não sei se é uma coisa assim mais do meu círculo e pessoal mesmo, ou se é uma coisa mais geral, eu acho que não é. É, de uns tempos pra cá, as pessoas estão sendo que meio que forçadas a pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Por isso tudo que tá acontecendo, né, na política, no... Porque o brasileiro é muito acostumado a tudo ser jeitinho, né, cara? Aham. Uhum. Tudo você tem um jeito, você não faz nada certo, não faz nada direito, né? Então, assim, eu não tô dizendo que nos outros países não existe, não. Existe também, cara. Mas é uma coisa muito cultural nossa, né? É, eu vou dar um exemplo que não foi visto por mim, mas que foi visto por um casal de amigos meus, né? Inclusive um deles já participante desse programa. O Lauro e a Monique, né, a namorada dele, eles foram passar o fim de ano do ano passado pra esse. Eles passaram lá na Alemanha. Tem um amigo nosso que tá fazendo um doutorado lá. Ah, que virou até o Star Wars em alemão, né, que você isso, falou. Isso, isso. E aí eles passaram lá, né, foram aproveitar essa oportunidade. Estando lá, eles viram, assim, e depois relataram essa questão do comportamento, né, de você, de uma cultura ser diferente da outra e tudo mais, e pela visão deles próprios e pelo que eles puderam ver lá, que não é diferente, cara. No, todo lugar tem a galera do jeitinho, saca? Todo lugar tem, tem isso. A diferença é como que cada cultura lida com quem burla, entendeu? Lá na Alemanha, você podia fazer qualquer tipo de merda que você quisesse. Só que você ia ter que pagar uma multa absurda em euro, né, cara? Então, você pensa duas vezes quando você... tem que pagar aquela multa, você não tem como sair dela. Ela é... Você não tem jeitinho, não tem como você pedir pro seu amigo de não sei da onde pra tirar o seu nome da multa, nem nada do tipo, igual tem aqui no Brasil muito disso, né? Lá, se você tomou e fique feliz por não ter tomado mais, né, cara? Sim. Não, é exatamente isso, cara. É porque tem muita gente que tem... Eu já tive essa opinião também, assim, sei lá, chega a ser até uma coisa muito preconceituosa com a gente mesmo, né? Aquela síndrome do vira-lata, né? Do brasileiro, né? Tem muita gente que acha que isso é intrínseco do brasileiro e tudo, mas não é, cara. É intrínseco do sistema, sabe? Se o sistema funcionar, a gente muda, sabe? Exato. É exatamente isso. É exatamente. Uma das coisas, por exemplo, uma das primas da Vi, quando foi pro Japão, sei lá, uns 2 anos atrás... Peraí. O pai dela... Viviane foi pro Japão? Não, a prima. Não, minha prima. Uma prima da Vi. Foi pro Japão uns 2 anos atrás, tá até agora lá, né, Vi? Tá trabalhando lá. O pai dela, que é o tio Davi, já tava lá, já trabalha lá há muito tempo no Japão. Uma das primeiras coisas que ele falou, acho que ela até já sabia, né? Mas ele alertou mesmo assim, né? Não baixa nada aqui não, viu? Não vá inventar de baixar filme não, que vem a multa depois, cara. É, né? Na Alemanha também. Já pensou, cara, que coisa surreal pra gente, né? Que a gente vive baixando coisa e tal, né? Uns colegas na Alemanha que sofreram com isso também. Baixaram, sei lá, uma coisa lá no Pirate Bay, um mês depois chegou na conta lá. É muito maior do que você paga no Netflix, uma multa, né, cara? Sabe o que me dá muita raiva? Assim, me dá, assim, até hoje me dá, né? Mas eu lembro disso quando eu ficava muito em fila de banco, né? Tipo, você tá lá, né, guardando sua vez, com a sua fichinha na mão. Então, aí chega lá um cara assim, aí vai falar com o caixa, com o atendente. Ah, tudo bem? Aperta a mão do cara, não sei o quê, fala uma gracinha. Aí vai perguntar um negócio, aí pergunta. Deixa eu só perguntar um negocinho aqui, pergunta. Daqui a pouco tá sendo atendido. Aham. Porra, cara, que ódio, cara. Porra. Aí o caixa, o atendente não faz nada, cara. Disse, o senhor pode entrar na fila? Então, não, ele vai atendo o cara, velho. Porra. Agora, mais uma vez, muito bem colocado isso daí, que eu já lembrei de outra coisa, um caso parecido que aconteceu comigo, que foi o seguinte. Lá na verdade, no... o que a gente tá descobrindo aqui é que o Flyfish é um mau caráter do caralho, né? Não, repara. Olha é o brasileiro médio. Mas olha só que interessante até a gente analisar o brasileiro, que a gente tá tão acostumado com todo esse negócio, essa sensação que tem alguém querendo passar a gente pra sempre, trás, que alguém cara, vai pegar o nosso. Foda-se aí, que cara. Que às vezes, essa paranoia até gera situações constrangedoras. Que aconteceu comigo lá, uma mulher lá do na época do meu banco... Acho que não vou nem falar, vou até cortar. É bom cortar o nome do banco. Não tem nada a ver, não. Podia ser qualquer outro banco. A mulher lá da gerente da minha conta, sei lá o que aquilo era, ligou pra mim e falou, Diego, é o seguinte, a gente tá aqui atualizando o cadastro dos nossos clientes, que vai ter, daqui a um tempo, você não vai poder nem ir no caixa eletrônico, porque vai precisar da digital, né? Fazer o cadastro biométrico, né? Uhum. E eu preciso que você venha aqui, é jogo rápido, né? Você vem aqui, não precisa nem enfrentar a fila, é só me procurar, que eu só vou cadastrar aqui sua biometria, né? Sua digital. E pronto, você tá dispensado. É só, sei lá, se tiver algum endereço novo, número novo de telefone, né? E essas coisas, e cadastrar sua digital, porque daqui a um tempo vai ser necessário no caixa eletrônico você colocar sua digital. Ah, beleza, né? E o pior é que dessa agência específica minha, era uma bosta porque não tinha ficha, sabe, de atendimento. Uhum. Era meio que na ordem de chegada. Se perguntava quem era o último da fila e ficava lá. Isso. E o pior é que não tinha nenhuma fila, era um sofá, sabe? Então, a pior coisa que tem é você fazer com que os próprios clientes do lugar, né? Se autorregulem. Façam a hierarquia, se autorregulem. Porque sempre vai dar alguma confusão, né? Aí, ela falou, não, pode vir agora mesmo que tá tranquilo aqui, você já chega e pronto. Fui, obedeci as orientações dela. Cheguei lá, aí não tava tão tranquilo assim, devia ter umas três pessoas ali, né? Uhum. Aí eu fiquei naquela situação, e agora? Ela te conhecia? Ela falou que era só... Não me conhecia, não. Falou pelo meu nome porque tinha meu nome lá no cadastro, mas ela não era, só falou, me procura, eu não sabia nem quem que era. Cheguei lá, aí eu fiquei naquela situação, e agora? Eu vou ficar na fila, e é aquele atendimento de... Tinha muita gente ali, sei lá, com problema na conta, ou abrir conta. Se vocês sabem, isso demora muito, sabe? Tem gente que fica ali, às vezes, 40 minutos, sabe? Não é que nem fila de caixa pra fazer pagamento, essas coisas, que anda mais rápido, né? Então, três, quatro pessoas na minha frente, isso daí podia ser que eu ficasse duas, três horas, se eu fosse esperar, né? Pra fazer um negócio lá que era simples. Aí eu cheguei lá, a mulher que tava atendendo, que eu não sabia nem se era a mulher que tinha me ligado, me perguntei, eu tô procurando a fulana. Ela disse que era pra eu vir aqui fazer um negócio da biometria, disse que é rápido e tal, né? Aí ela falou assim, ah, sou eu, você é o Diego, né? Fica aí que eu já te chamo. E falou isso na frente de todo mundo, né? O que é que os caras que estão ali esperando, putaxe, já, talvez já esperando já há um bom tempo, talvez, pensa, ah, deve ser, sei lá, o filho de alguém aqui do banco e tá querendo passar na frente da gente, né? Uhum. E eu só escutando as conversas paralelas lá de uma véia falando com a outra véia, ó, quando sair aquele fulano dali, você já levanta, viu? Porque não, o pessoal acha que a gente não... que a gente aqui tá com a vida ganha, não sei o que lá. Eu só ouvindo essas coisas assim, né? Uhum. Aí, assim que acabou o atendimento, antes da mulher falar, a outra levantou, já foi, eu fiquei só olhando, né? Eu disse, porra, eu fiquei numa situação complicada, impossible situation, né? Eu disse, porra, a mulher falou que era pra eu vir aqui, disse que era tranquilo e tudo, eu achei... Eu não sabia nem que ia ter fila aqui nem nada. Aí até quando se levantou, depois a outra, a véia ficou cada vez. Parece que quando a pessoa ia ajeitando a... Sabe quando já tá na iminência de acabar o atendimento, que parece que já tá ajeitando ela já tava a papelada, se ajeitando. Aí eu vendo que a véia tá cada vez mais na ponta da cadeira, sabe? Já tá se levantando na minha frente assim. Aí eu cheguei na maior paz e tranquilidade de Jesus Cristo. Cheguei nela assim: senhora, eu não vou pegar a sua vez, não. Se você quiser, você pode ir. Eu só tô aqui. Eu expliquei a situação. Eu só tô aqui. Ela: não, meu filho, não sei o que lá. Aí mudou totalmente, sabe? Tava toda bruta, toda assim. Não falando na minha cara, mas eu escutando as conversas, né? Uhum. Não, meu filho, aqui não. Não tô achando que você vai pegar a minha vez, não, sabe? Aí eu... Eu acho engraçado que o brasileiro tem muito disso, mas às vezes quando confrontado, fica até com vergonha, né? É muito engraçado isso, cara. Aí eu expliquei a situação, depois eu acabei indo e realmente foi muito rápido, sabe? Eu mal sentei na cadeira, botei meu dedo ali e fui embora, sabe? Mas é foda. Eu acho assim, que isso poderia ter sido resolvido com a pequena organização do banco, né? Se tivesse... Ou até mesmo a mulher poderia falar: ó, gente, ele só veio fazer aqui um cadastro. Explicava, né? Porque é justamente isso, né? Tem essa questão cultural do jeitinho brasileiro, né? Que às vezes a gente nem tá fazendo jeitinho brasileiro, né? E o pessoal já acha, fama, que já, né? Tá... É, já leva fama. Eu acho, sei lá, eu... Porque nesse caso, por exemplo, eu trabalho com atendimento a público também, né? Lá na Secretaria de Educação e tal. Você tem aquela plaquinha do funcionário público? Uhum. Não sei o quê, desacato ao funcionário público, tem. Não sei quantos anos de prisão. Tem. Tem uma placa pra isso? Tem vários lugares que de atendimento público que o pessoal coloca essa plaquinha. É, pô. E aí... Tá vendo, Diego? Se você me desacatar, ó... Você tem uma placa dessa no quarto? Não, mas posso imprimir agora um aí. Não preciso da placa, cara. Só preciso ser servidor público. É. E aí, assim, por exemplo, né? A gente trabalha muito com atendimento ao público e mais ou menos nesse esquema de banco, assim. Que tem gente que vai de supetão pra resolver alguma coisa e chega lá. E tem gente que a gente marca horário porque, tipo assim, precisa de resolver situação X ou Y. A gente liga pra pessoa e marca um horário pra ela comparecer. E aí, por exemplo, às vezes chega uma pessoa que a gente marcou 3 horas pro atendimento. E tinha acabado de chegar, tipo, 5 minutos antes, uma pessoa pra resolver um negócio lá sem anunciar nem nada. Uhum. Eu vou parar, eu vou largar o cara que eu já comecei a atender pra atender o cara que chegou 3 horas. Saca? Se a pessoa... Eu acho que deveria, na verdade, não, né? Claro que não, porra. Eu já comecei o atendimento do cara, saca? Considerando que muitas pessoas não chegam no horário que a gente marca, sabe? Então, mas aí você já tá pressupondo também que o cara vai fazer o negócio errado. É assim, o que eu acho que é complicado, assim, talvez faltasse um esclarecimento. Eu marco pra você 3 horas. Você chega lá, eu já estou no atendimento. Eu posso ter começado esse atendimento 1 hora da tarde. Você não sabe também. Quem tá pressupondo é você. É por isso que eu falo. Eu acho que o ideal, na situação dessas, como eu falei também lá no banco, é esclarecimento. Tanto com a pessoa que você marcou, de repente até marcou, disse: ó, vem 3 horas, agora é o seguinte. Se por um acaso chegar alguém antes e tal, explica toda a situação de como é que funciona o negócio pro cara também não ficar frustrado. Cara, ou então fala pra outra pessoa. Você já trabalha com atendimento ao público dessa forma? Dessa forma específica, não. Velho, se você for fazer atendimento ao público e tiver que explicar pra cada um que você tá atendendo, mas é uma pessoa que já chegou e que não sei o que, cara, no final do primeiro mês você dá um tiro na cabeça, cara. Eu sei que é foda, pô, mas assim, o que eu acho que é foda também é você falar, como já aconteceu comigo, assim, em caso de, sei lá, chega 3 horas, aí eu chego 2:55, sabe? Uhum. E fico esperando, às vezes, meia hora, 40 minutos. Às vezes, um negócio que o cara fala que não pode atrasar. O cara liga pra confirmar se eu vou aparecer. E eu chego lá e tenho que esperar. Isso é sacanagem. E você sabe se o negócio que eu tô atendendo antes não é uma coisa que também não pode atrasar? Então, mas como é que fica, cara, a situação? Fica aqui, então, eu tô atendendo. Eu tô fazendo atendimento e você aguarde. É assim que fica. Eu acho que pelo menos um esclarecimento devia rolar. E assim, não vem dizer que isso é impossível, porque eu já teve lugares que me esclareceram, sabe? Só, cara, aqui tá rolando atendimento complicado e tal, entrou uma urgência aqui, sabe? Eu acho que pelo menos isso, porque senão você fica assim, pô, se eu já tô aqui meia hora, eu posso esperar mais 1 ou 2 horas, eu não sei. Eu não sim, tenho mais você que, pode nem esperar mais 1 ou 2 horas, assim como eu tenho que ficar atendendo 8 horas por dia pessoas... saca? Às vezes com mas coisa se você falar, aleatória. Diego, se você falar pra mim, Diego, o negócio aqui tá complicado, talvez demore mais uma, duas horas, velho, outro dia eu volto. Também, você pode perguntar se a situação vai demorar também. Sim, ó. Sim, com certeza. Até isso. Porque uma pessoa que tá fazendo atendimento não tem obrigação de saber quando alguém chegou do lado de fora da sala que ele tá fazendo atendimento, por exemplo. Saca? Sim, não. Mas aí você tá botando vírgulas onde não tinha também, né? Aí não, é outra situação também, né, pô? São um milhão de situações que você exigir um esclarecimento ou exigir uma parada que você também não sabe o que que tá acontecendo no atendimento que o cara já tá fazendo, saca? Você exigir uma prestação de conta de uma situação que você também não sabe o que que tá rolando, é, pô, eu acho muita sacanagem pro cara que faz os atendimentos também, saca? Não, é, tudo depende do caso concreto, né? É. Eu acho até que se a gente tivesse tendo essa discussão aqui antes de você trabalhar nesse lugar, talvez você até tivesse uma opinião diferente dessa questão de atendimento aí também, né? Talvez, mas depois que eu tive que a visão do outro lado... É muito tendo... É a mesma coisa que eu falar, você pegar uns gavestáticos, sei lá, de uns 4 anos, 5 anos atrás, sei lá, bastante tempo atrás, tem um episódio aí que eu tô malhando os atendentes de telemarketing, cara. Depois eu fui trabalhar com cobrança, que é cara, eu não... Talvez seja até pior, né? Eu não malho atendente de telemarketing, cara, porque eu sei que a vida deles é maldita. Então, eles são assim, vítimas. Mas também tem cara, tem muito cara escroto também, né, cara? Tem os dois lados da moeda. Então, sempre existe a chance de o cara que tá te ligando ser realmente um cara escroto, mas muitas vezes é um cara que só tá fazendo o trabalho dele e tá querendo fazer um trabalho bem feito, sabe? Independente do que você for falar pro cara, né? Uhum. Então, sempre tem os dois lados da moeda, né, cara? Isso que é foda. E é aquele negócio que a gente falou aí, né? Já do exercício da empatia, né, cara? Que é uma coisa muito complicada quando você não conhece o outro lado, né? É, exatamente. É, cara, nesse caso específico do telemarketing, já teve gente que ligou assim, eu sou, sei lá, da operadora X, tô aqui ligando pra te oferecer um plano novo, não sei o que, o senhor tem interesse? Não. Ah, beleza, então, tchau. Sim, beleza, tranquilo. Agora isso tem é um que liga e diz assim, alô, eu sou do banco tal, tem um cartão aqui pro senhor. Que porra! Pré-aprovado, me deu o endereço, não, né? Não, já aprovado. E como assim um cartão, cara? Quando foi que eu pedi um cartão? Desde quando? Cara, isso é uma audácia, entendeu? Obviamente, uhum. não foi ele que emitiu o cartão, né, operador de telemarketing, mas você fica tão puto. Que porra. Sim, aí tem até os limites que você pode... Eu acho que você tem o direito de chegar e até brigar com o cara, porque o cara, querendo ou não, tá representando a empresa, né? Beleza, não. Você tá brigando ali com a empresa naquele momento. Mas tem gente que extrapola isso e começa a levar quase pro pessoal, né? Como se o cara que tá te ligando é um escroto também, não é por aí, mas você tem que argumentar. E muitas vezes o cara tá querendo, sei lá, defendendo a empresa, fala umas coisas absurdas. Tem uma gravação muito boa, não sei se vocês já ouviram, de uma mulher que liga, acho que é de alguma dessas, alguma dessas empresas de internet, que ligando falando, senhor, a gente tem aqui uma promoção tal, tal e tal, o preço é tal da internet e tal, e você ganha de presente um modem. Aí o cara bem simples assim, falando, ganha o quê, rapaz? Ganha um modem de presente. Então eu faço o seguinte, me dê só esse modem de presente, que esse presente eu quero, mas o resto eu não quero não. R$73 mensais. E quem pediu isso aí pra você? 60. E quem pediu isso aí pra senhora? Disse que eu ganhei aí, fui... Quem pediu isso aí pra senhora? Foi eu? O senhor ganhou um modem gratuito. Ganhou um modem por R$70 mensais. Não, o modem não é R$70 mensais, senhor. É a internet que vai pelo modem. O modem é gratuito pro senhor. Tá bom, então a senhora manda o modem, mas eu não quero internet não. Só pra ter o modem mesmo, de graça mesmo pra mim. A senhora manda pra minha casa, eu fico com o modem lá na minha prateleira, de presente, eu agradeço muito. Agora, pra pagar 70 conto, a senhora tá de sacanagem comigo, de graça, né? 70 conto por mês, eu compro a farinha na minha casa, eu como com cuscuz, meu. Toda semana. Eu agradeço a senhora, viu? Tudo bem, senhor. Muito obrigado. A senhora vai mandar um beijo pra minha casa, vai? Tá bom, hein? Você tá ali informar o CEP? Manda o modem, você quer receber o modem? Não, mas não quero internet, não. É só de presente mesmo, eu ganhei, foi. Mas não quero internet, não, viu? Pô, o modem ele vai ficar gastado na internet. Eu quero nada, eu vou ficar com fome a semana todinha, é. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer por R$52,90 por senhor. Não, eu quero nada. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Fico pra senhora, eu dou de presente pra senhora. A senhora cadastra ele no seu nome, paga esses 52 aí, tá bom? Cadastrar no meu nome? É, no seu nome. A senhora fica com a senhora aí. A senhora aproveita e paga esse 52. Eu tô dando de presente pra senhora. Eu lhe dou um molde pra senhora. Você vai me dar de presente? É, eu dou de presente pra senhora e a senhora paga, viu? Não sei o que vou pagar, não. A senhora Se a senhora... Mas que presente é esse? E que presente é esse que a senhora também tá me dando? Que presente da boba? A senhora tá me dando um presente pra pagar 52 contos? Se a senhora não quer, imagine ele. Aí fica uma discussão. E a mulher começa a falar cada vez umas coisas mais absurdas ainda. Cara, esses dias me ligou uma atendente da empresa de telefonia. Ela fez assim pra mim: senhora Viviane, eu tenho aqui o plano pra senhora. É o plano, não sei o que, tal. Eu falei: não, não quero. E o Luke chorando. Eu falei: não, não vou decidir nada agora. Não, não quero. Me liga depois. Não, senhora, mas essa oferta é só pra hoje. Eu falei: não, então não quero, sabe? Tudo bem, senhora. Se a senhora não quer economizar dinheiro, o problema é seu. E pá. Aí é outra história. Aí eu não tenho paciência, história, não. Pronto. É, a gente foi agora pra Maceió. Acho que você, tanto que você falou com ela, é da conversa até demais, cara. Se a pessoa oferece, ah, tem cartão aqui pra você, tem não sei o quê. Você assim, não valeu. E desliga, cara. Você não é obrigado a ficar na linha, saca, as pessoas. A gente foi pra Maceió, meu pai, como eu já falei outras vezes, né, a gente mora distante, né, eu não moro mais com minha família, moro longe da minha família, né, toda vez que eu vou eu ganho um presente, né, aí eu fui agora e ganhei um celular novo, né, beleza. Aí eu fui trocar o chip do meu celular, quando fui ver o chip do celular novo, é aquele nano chip, né, antes era o micro chip, então uhum. eu tive que ir lá na Vivo trocar o chip, a linha pro chip menor, né. Chego lá, o atendente, que também vendedor, né? Com uns papos assim, não, ó... Ah, só um detalhe aqui que é importante. Eu desisti de colocar crédito no meu celular, porque eu não uso, sabe? Semana passada, retrasada, eu tive que colocar crédito no meu celular, porque ele falou, ó, a gente vai cancelar seu número, porque você nunca bota dinheiro nessa porra, a gente vai cancelar. Eu, tá bom, botei 15 reais. Aí, o cara chega e fala, ah, beleza, você tá com o celular novo e tal, e tudo, ó, eu tenho aqui, você não quer aproveitar, eu tô com um plano aqui, que você tem direito à internet e tal, você paga 39 reais por mês. Aí eu olhei assim, cara, 39 reais por mês? Não, não quero não, pô. Eu pago, sei lá, 15 reais a cada 6 meses, né? E eu não tenho 3G, no caso. Porque assim, até porque eu tenho Wi-Fi aqui em casa, e lá no meu trabalho, que minha rotina basicamente é essa, trabalho, casa, trabalho, né? Tem Wi-Fi também lá onde eu trabalho. Só não tem no então, carro. Então, tá tranquilo. É, só não tem no carro e sei lá, até quando eu vou eventualmente pra algum... Muitas vezes eu vou pra algum lugar, também tem Wi-Fi, assim, na maioria das vezes eu não uso o 3G e eu não tenho essa necessidade de ficar com, sei lá, no WhatsApp o tempo todo, né? Eu posso ficar offline, tranquilo, não fico agoniado. Tem gente que fica agoniada, né? Aí o cara falou assim, não, é que 39 reais por mês, eu não quero, não, pra mim não compensa, não quero, né? Disse, não, porque o senhor tá com um celular bom, né, agora celular novo, se você não coloca internet, isso daí vira um peso de papel. Aí, meu filho, aí eu fiquei puto, sabe? Não, primeiro ele falou da Ferrari sem combustível. Não, eu vou chegar na Ferrari, pera lá. Ah, você vai chegar na Ferrari. Peso de papel? Pra mim não é peso de papel não, cara. Eu uso esse telefone aqui o dia inteiro, se eu tiver tempo eu uso o dia inteiro, ontem mesmo eu fico, mas como é que você usa isso aqui? Não, eu cheguei em casa, eu entro no Wi-Fi, eu, nem que seja que eu baixe um monte de joguinho, se eu tô sem internet depois eu jogo o dia inteiro, cara, isso daqui ali. Ah, mas o celular não foi feito pra isso, você tem um celular desses e não tem internet, é como se você tem uma Ferrari e não botar combustível nela. Eu disse, meu filho, eu adoro minha Ferrari na garagem, não venha querer tirar a Ferrari da minha garagem não, cara. Aí eu fico pensando, nossa, o cara como vendedor, é beleza, ele veio com um papinho aqui que ele tá querendo que eu pague os 39 reais dele, né? Mas o cara, se ele for um bom vendedor, cara, ele tem que saber que o que é importante pra um não é pra outro. E já não é a primeira vez que eu escuto isso, porque eu tenho um smartphone e não tenho 3G. Eu já vi mais de uma pessoa falando isso. Ah, não adianta nada você ter um smartphone e não tem 3G. Porque não adianta pra você, pô. O celular é meu, eu faço o meu uso com ele, né? E depois ele veio também querendo vender um plano aí pra Vi diferente. A Vi falou, ah, pra mim esse plano é pior, né? Ali, não é pior, não. Não vem dizer que esse plano que eu tô oferecendo é pior que o seu, não. Aí eu falei, meu filho, eu tive de novo paralisado. Eu já tava com o Luke no colo, tava nem mais falando com esse cara. Meu filho, você pode ter um tênis foda. Você vai vender esse tênis foda pra um cara que não tem perna? Não vai valer de nada, cara, esse tênis pra um cara que não tem perna, sabe? O cara precisa entender isso. Não adianta você querer vender uma coisa pra quem não interessa, né? Eu acho que quem tem que entender uma parada é vocês. Vocês têm que entender... Vocês dão muita trela, velho. É que vocês não têm que se explicar pra porra de vendedor de telemarketing, cara! Ah, não, era vendedor ao vivo. Loja física. Então, eu fui lá trocar meu chip. Menos ainda, porque o vendedor da loja física, você pode falar, cara, eu pago a sua comissão, morra. Cara, mas presta atenção. Sinceramente, isso me alimenta. Eu gosto dessas discussões com esses caras. Mas ele falou, e eu pagava R$59 no meu plano. Eu pagava mais caro. Depois ele ofereceu esse plano barato pro Diego, eu fui lá e mandei ele trocar meu plano mais caro pelo plano mais barato. Porra, se quebrou, velho. Por isso que ele ficou puto. A minha noiva disse que eu tenho um modo. Eu sou uma pessoa que eu evito confronto ao máximo, assim. Às vezes até deixo passar algumas coisas que acontecem, justamente pra evitar o confronto. Mas a minha noiva disse que eu tenho, em determinados momentos, eu entro num modo ranzinza, assim. Ou tipo, seja, hoje eu vou... assim, exatamente, eu fico perto, assim, o problema não é nem tão grave assim, mas aí eu vou de um jeito pra aumentar ainda mais. Isso de sacanagem mesmo, assim, entendeu? Já aconteceu isso várias vezes, de eu ficar puto com uma coisa e, cara, assim, eu encher o saco do cara. Por exemplo, tem aqui o inaugurou, sei lá, alguns meses o VLT aqui no Rio, Veículo Leve Sobre Trilhos, que passa perto do meu trabalho. Um dia eu fui pegar, assim, na primeira semana que eles começaram a cobrar, né, depois de passar, sei lá, meses e meses em caráter experimental, justamente pra mitigar os problemas, né? Uhum. Aí eu entro, porque eu precisava ir pra rodoviária, chegar rápido, no VLT. O VLT, sem sacanagem, cara, ele andou 5 metros e parou. Não tô exagerando, não, foi isso mesmo, 5 metros. Eu entrei, metros. Passei o cartão no, na validadora, né, pra pagar a passagem, e ele parou. E aí simplesmente a gente ficou meia hora lá sem ninguém explicar nada, e até que o cara disse, não, vai ter que todo mundo sair, porque deu uma pane, sei lá, o que que houve. E porra, o que que qualquer empresa normal faz numa situação dessa? Ah, deu problema, a gente tá aqui com um monte de cartão pra reembolsar as pessoas e todo mundo ir embora rápido e o problema tá resolvido, cara. Entendeu? Aí o que acontece? Eles, depois que eles tiraram todo mundo dos trens, eles não sabiam se iam reembolsar as pessoas. Oh! Nossa! Não, cara, manda aí o reembolso porque a gente precisa ir embora, que tem um ônibus pra pegar na rodoviária e tal, não sei o quê. Não, peraí que a gente não sabe que... Cara, você passou meses fazendo operação de teste e chega nessa hora você não sabe o que você vai fazer, uma coisa corriqueira que dá um problema, né? Aí nesse momento eu entrei no modo ranzinza. Eu não sei. Não é nem ranzinza, né, cara? É porque a gente tem esse negócio, mas não é ranzinza, cara. Você só tá ali puto com querendo seus direitos, né? É simples de você resolver. Era, todo mundo ia pegar um negócio e ir embora feliz, tranquilo. Ninguém ia ficar enchendo o saco do cara lá, sei lá, querendo depredar, porque eles não conseguiam. Conseguiu resolver essa coisa básica, entendeu? Porra. É, você entrou no modo Mr. Driver, né? Mr. Wheeler, né? Do Pateta, né, cara? Quando dirige. Exatamente. Aí pronto. Porra, me enchi o saco de que eu pude lá. Dos funcionários lá do VLT, né? Até o cara resolver pegar uns cartões e dar pras pessoas que estavam esperando lá. Mas ele não podia ter feito isso há meia hora. É. Então, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, cara, que às vezes até então é impossível de se resolver. Você chega lá, fala com mais firmeza ou tenta falar com um superior, resolve. É impressionante, cara, isso. É. Aconteceu uma coisa parecida lá com também em Maceió, que minha mãe, quando ela veio aqui pra Bauru, ela tinha comprado umas calcinhas lá pra vir, né? Aí ela chegou, aí a vida disse, não deu, né? Eu queria trocar. Só que aí, nesse meio tempo de querer trocar, mudou a política de troca, sabe? Da loja. Da loja, que ela dizia, não, essa loja também tem em Bauru, então a minha mãe comprou em Maceió, mas você pode trocar em Bauru, né? Uhum. E ela falou, minha mãe perguntou lá, ela não mora aqui em Maceió, ela mora lá em Bauru e tal. Não, pode trocar. Mudou a política de troca. A Vi foi lá trocar, disse, a gente não troca mais e tudo, só se for na mesma loja que ela comprou, com nota fiscal e tudo. Aí a gente chegou em Maceió e disse, vamos lá, aproveitar e levar. Aí minha mãe já não tinha mais a nota fiscal, aí foi lá e disse, mudou a política e tudo. É impossível, não dá. Na verdade, a Vi entrou, né? Na loja. É, fui eu que entrei. A Vi entrou, ela falou, não dá. A Vi saiu assim, né? Meu cabisbaixo, né? Dá pra trocar, né? Vamos acender churrasqueira com a calcinha. Eu vou pra Inter, mas geralmente não troca não, né? Se tiver usado lá com uma essa rabiada, não dá, né? Essa não tem nem como... Ela vinha lacrada, não tinha nem como experimentar. Eu vi pelo tamanho, vi que não servia já. É. Aí o chegou lá, a Vi saiu, cabisbaixo, minha mãe disse, não, ela entrou e disse, explicou toda a situação, né, disse, ó, eu comprei aqui na época, falaram que poderia e tal, só comprei por conta disso, e agora vai dizer que não vai trocar, sabe? Ah, tá bom, então aqui a gente vai fazer um jeito, trocou. Sabe? É impressionante. O negócio era impossível de trocar até então, né? Uhum. Aí minha mãe foi lá, falou e tudo, explicou a situação. Aí, não, aí agora virou possível, né? Só te falar um pouquinho mais firme, né? Aí muda o negócio. Isso que é foda, cara. É foda, cara. Inclusive, recomendo a todo mundo que tiver qualquer problema que seja com qualquer empresa que entre na justiça, né? Eu acabei de ganhar um dinheirinho aí. Aí, ó. Então... Qual foi o seu problema com a... É, você dá um pi aí no nome da empresa aérea. Tá, é a empresa boa. Aérea. A empresa aérea, vamos colocar isso no lugar. Recentemente virou uma grande multinacional. Cujo nome tem três exemplo, letras. É, cujo nome... Não, agora tem... Agora tem cinco. Tem cinco. Ah, tá. Aí vocês já estão explanando demais, eu tentei segurar. Que aí, por exemplo, eu ia nessa viagem pra Goiânia. Vai falando, eu vou ter que sair aqui por 5 minutinhos. Vai lá. Beleza. Tinha que ir pra Goiânia, certo? Uhum. Conexão em Brasília, saindo do Rio de Janeiro. Chegando em Brasília pra fazer conexão, tava chovendo, o cara quando tava chegando pertinho da pista arremeteu, deu uma volta, aterrissou de novo. Sei lá, a gente perdeu uns 20 minutos nessa história. E é aí... Pouco até, hein? Pouco tempo, pô. É. Teria dado tempo da gente pegar a conexão. Acontece que na saída do avião, eles disseram assim, ó, todo mundo que vai pra Goiânia, isso, sei lá, faltando meia hora pro voo ainda. De Goiânia. Todo mundo que vai pra Goiânia, fazer conexão pra Goiânia, sai e fica esperando na porta do portão de embarque, do portão de saída daqui desse voo. É o que a gente fez, pô, eles vão mandar a gente esperar pra levar a gente pro portão direto, né? Uhum. Aí a gente saiu e ficamos uns 15 minutos esperando na saída. 15, 20 minutos. Aí pra depois eles dizerem que a gente não podia mais embarcar. Porque já tava em cima, ou seja, o avião já tinha fechado. Mas na hora que a gente chegou, teria dado tempo. Tava eu, minha noiva e a mãe dela, né? Nós três ficamos lá presos, sem poder ir pro voo. Depois eu descobri que eles fizeram isso por causa desse atraso que teve na hora da aterrissagem. Eles não iam dar tempo de tirar as malas de um avião e colocar no outro. Entendeu? Uhum. Mas nenhum de nós três tinha mala despachada. A gente tava só com mala, entendeu? Daria pra gente ter ido. E causou um transtorno muito grande. Pura burocracia, né? Isso que pura burocracia, cara. Ou seja, a gente teve que completar o final do trajeto de van, né? Mais 4 horas de viagem. Uhum. Nossa. É, isso foge. Porra, agora foi que muita sacanagem, cara. Aí eu disse, porra, nós três entramos na justiça. Aí é até uma pena que o Aiken foi cagar agora e não tá ouvindo isso, mas... É o mesmo caso lá do atendimento, sabe? Talvez, se um de nós aqui trabalhasse na empresa aérea, soubesse de toda a burocracia por trás, de todos os problemas que poderia dar e tal, que não deve ser uma coisa tão simples de resolver, por mais que você fale, eu não tenho mala despachada, blá, blá, blá, blá, tudo isso. Mas a gente não sabia, né? A gente não tem nem ideia disso. É, então. Ah, eles sabem, tá escrito lá se você tem mala despachada ou não na hora do embarque, lá quando você faz check-in, tem lá falando. É, mas aí e tem até aquilo. O peso da mala. Tem 300, tem 30 pessoas. Eles não vão pegar 3 e levar, entendeu? E deixar os outros lá, eles não vão fazer isso. É, então, é muito complicado isso, velho. Agora, eu acho que não deve ser de sacanagem, né? Os caras realmente devem ter um problema muito grande lá de burocrático, não, que seja. Que acontece? Não, que acontece? Com certeza é de sacanagem. Sempre é de sacanagem. É de sacanagem. É de sacanagem. Ai, que se você soubesse, você acabou de se contrariar agora. Eu sei, cara, com certeza. Não, eu procurei saber depois, conversando com outras pessoas, sobre o problema, né? O que acontece? Eles olham assim, porra, tem aqui 15 pessoas que vão fazer a conexão, certo? Se eu colocar essas 15 no avião, eu vou perder não sei quanto tempo pra tirar as malas, não sei o que, vai ter um atraso tanto, eu vou perder tanto de dinheiro. Porém, se eu deixar elas aqui e colocar em outro voo, não vou perder nada, de repente uma outra vai entrar com ação na justiça, vai ganhar, nem todo mundo vai entrar, e aí o meu prejuízo é menor. Sim, aí, sim, eles têm tudo isso calculado, entendeu? Sim, com certeza. Não, com certeza. É. Eu quando comprei, há anos atrás, o Nintendo Wii... Lá no, eu fui fazer uma pesquisa na época, né, do Mercado Livre, fui ver qual era o vendedor que vendia mais barato, que tinha uma reputação ok. Hoje em dia é mais tranquilo comprar no Mercado Livre, mesmo de vendedor sem uma reputação, porque eles fizeram o Mercado Pago um modelo padrão, né, mas na época não era. Aí eu fui ver, tentei achar lá o melhor vendedor e tudo, e uma das coisas que eu queria, né, no, na minha compra, era, eu tava exigindo a nota fiscal, até pra evitar qualquer problema, né, e o cara falava no anúncio que tinha, eu vi outras pessoas perguntando se vinha com nota fiscal, ele falou que sim, e ainda assim, mesmo sendo redundante mesmo, eu ainda fiz eu mesmo a pergunta, ó, eu tô inclinado em comprar esse videogame, mas eu quero saber, ele vem com nota fiscal? O cara falou que sim. chegou lá em Maceió, não veio com nota fiscal e foi parar lá na... Como é que fala? Na Polícia Federal. Na Receita. Na Receita, né? Foi pra lá na Receita, não tinha nota fiscal na embalagem, eles abriram pra ver se tinha dentro, não tinha dentro, abriram um monte de coisa lá, não deu, enfim. Como eu tinha usado na época o modelo do Mercado Pago, o dinheiro ficava no Mercado Livre, ficava preso, né? Sim. Não ia pro vendedor, aí eu entrei em contato com o cara, expliquei tudo, e a Receita era bem longe da minha casa, era lá no Scafundó, né? E... Entrei em contato, os caras estavam querendo cobrar uma multa de R$270, que era boa parte do valor do videogame, né? Aí eu disse, cara, jamais que eu vou pagar uma multa dessa aqui. Então, é o seguinte, você tem que pagar essa multa aqui, porque você falou que vinha com nota fiscal e não veio, né? Uhum. É, porra, isso foi o que definiu a compra, sabe? E o negócio tá lá, já era pra ter chegado na minha casa, eu pedi pro Sedex, já era pra ter chegado, não chegou e tudo, aí o cara ficou, ficou assim, bem, beleza. O cara viu que o dinheiro dele tava preso, né? Uhum. Aí, beleza, pagou a multa, eu fui lá retirar, lá longe no Scafundó, a embalagem realmente já tava toda violada lá, que os caras foram abrir pra ver como é que tava, levei o videogame pra casa. Quando cheguei lá em casa, a barrinha de movimento, o sensor de movimento, que é uma das coisas principais que você conseguir jogar, não tava lá, né? Puta, aí cara. Eu, novamente em contato com o cara, disse, ó, não tinha liberado dinheiro ainda também, né? Não veio com a barra de movimento e tudo, o cara começou a chorar, dizendo, não, cara, eu tenho certeza que eu mandei isso daí, os caras na hora que abriu devem ter deixado lá, vai lá. Eu disse, cara, é muito longe da minha casa, eu não tô afim, eu nem dirigia na época, né? Mesmo que eu dirigisse, o carro não tá disponível. Se eu fosse pegar um ônibus, eu ia perder bastante do meu dia. Se eu fosse de táxi, eu ia pagar um monte também. Eu disse, não vou, cara, não vou lá não. Mande essa barrinha. O cara ficou, ah, tá bom, vou mandar lá pro PAC. O PAC, não, você mandar pro Sedex, cara. Porque eu comprei pro Sedex, o negócio já era pra estar aqui, já era pra estar jogando, essa porra já era pra estar enjoado do videogame já. Aí, depois de muito tempo, a gente consegue resolver. Aí, o que é que eu pensei depois, né? Qual é a ligação com o seu problema, Fábio? Porque depois eu pensei, até meu pai tá falando, e eu acho que é isso mesmo. O cara não deve mandar nota fiscal pra ninguém, sabe? Porque o cara não declarando aquilo, com certeza vai estar com um lucro maior, que o cara vai estar lá fazendo a sonegação dele, né? Aí o que é que acontece? Um ou outro cai na receita, né? Que não é todo mundo que cai, né? Uhum. Aí ele vai já deve ter calculado. Ele vai ter gente que vai pagar a multa, né? Vai ter gente que tudo... Aí, se eu tô perdendo dinheiro com esse cara mais chato aqui, que exigiu que eu pagasse a multa, que mandasse depois a barrinha e tudo, mas eu tô ganhando no outro lá que deu certo, ou no outro lá que não reclamou, sabe? Eu acho exatamente. Que tem muita matemática nesses negócios, né? Aham. Uhum. Sim, sim. E sabe o que eu achei, nesse meu caso específico, sabe o que eu achei incrível? Tipo, tinha, sei lá, entre 20 e 30 pessoas... Querendo, assim, enfiar porrada na funcionária da empresa aérea. Uhum. Que tava resolvendo, né, o problema de alocar as pessoas em outros voos ou em outro... E de van e não sei o quê. E a mulher, cara, é sinistro. Nem querendo comer ela viva, inclusive eu, minha noiva. E ela, tranquila, senhor, não vai dar mais pra entrar nesse voo. Eu quero resolver o problema de vocês, vamos resolver. Ela não falava nada além disso, cara. Ela não saía, ela não perdia a compostura. Era incrível, cara, o treinamento da mulher. Ela não saiu disso, Fábio? Ou realmente ela mostrou uma solução? Não, não, né? O problema é que as opções que ela dava eram uma merda, né? Tipo, ah, era tá. Tipo 4 horas da tarde, ela tava oferecendo pras pessoas um voo que era, sei lá, 10 horas da noite, e nem sabia nem se tinha vaga. E a outra, cara, opção era ir de van. O que eu acho que seria válido, mas nunca que eles vão oferecer isso, a não ser que você brigue muito, e fala assim, não, ó, é uma merda, é, você vai ficar aqui até 10 horas da noite, mas ó, tem aqui o hotel do aeroporto, a gente vai pagar a hospedagem de você, você tem direito a uma janta, não sei o que lá. É, mas eles são obrigados a dar isso. É, não sei se são obrigados, mas eu duvido que dão, sabe? Pode ser que eles sejam obrigados, são obrigados. Mas não sei se dá não, sabe? Oferecer isso pra você, Fábio? Hotel e... Não ofereceram nada disso. É assim, eu duvido. Eles falam assim, que parece que depois de não sei quantas horas tem um tempo de atraso que você pode ter. Eu não sei quanto depois é. De não sei quantas horas lá, você tem direito à refeição e depois não sei quantas horas você tem direito à hospedagem. É, eu não sei exatamente os valores, o tempo que é, né, pra você entrar nessas categorias. Mas ela não ofereceu isso. Ela ofereceu essas... Ficar sentada ali na cadeirinha mesmo, né? É. E não era nem na própria empresa aérea, nem outra. Uhum. Era, tipo, você ia pegar um voo 10 horas da noite na empresa X, mas o seu voo era na Y, o anterior. Né? Uhum. Aí eu pensei, porra, eu não vou, porra, foi muito estressante, perdi um maior tempão. Porque eu só tinha um fim de semana pra passar em Goiânia. Eu disse, porra, vou entrar foge, na justiça, cara. Vou entrar uhum. na justiça. Entrei e ganhei. Sim. Principalmente quando tem casos assim de que pô, você vai passar pouco tempo. Eu não vou lembrar agora, mas eu tive um problema parecido no quando a irmã da Viviane casou. Eu tava indo pro casamento, eu tava indo meio que em cima da data do casamento, né? Eu ia ficar mais tempo depois, mas eu... Que também o voo que eu tava lá deixou de existir. Isso não foi uma coisa que nem me avisaram. Eu, por um acaso, na paranoia na época, assim, disse, deixa eu olhar como é que tá o meu voo. Não mandaram nem um e-mail? Não mandaram nem e-mail. Que geralmente eles mandam, né? Já aconteceu comigo eles mandarem. Mas dessa vez nem mandaram e-mail, nem nada, nem mensagem. Que às vezes eles mandam mensagem também. Procurando, simplesmente botar nas buscas o meu voo, não existia, cara. Aí eu tive que ligar lá, disse, ô, o que é que aconteceu? Meu voo não existe aqui, eu vou chegar... Ainda bem que eu não fui no aeroporto, o aeroporto lá de Maceió, lá longe da minha casa. Já a pessoa chegava lá, não tinha ninguém fazendo check-in do meu voo. Aí ela falou, ah, não, é porque deixou de existir, essa linha não tem mais, não sei o que lá e tal. Aí, não, a gente pode resolver botando, sei lá, pra amanhã. Aí eu olhei, ou perdeu o casamento, sabe? Em uma dessas, aí você entra na justiça, cara, você também já ganha uma grana, né? Mas no caso, muitas vezes dá pra você resolver isso administrativamente, né? No caso, depois de eu falar e depois de ficar um momento, senhor, deixa eu ver aqui, não sei o que lá, e acabou me colocando em um outro voo que ia pra outro canto pra fazer uma conexão e eu acabei saindo até mais cedo, não foi ver? Foi. Eu desliguei o telefone e já fui pro aeroporto, que eu disse, não, se você for agora, vai ter um voo que vai pra não sei onde, lá você pode fazer uma conexão, sabe, pra tentar arrumar o seu voo. Aí eu consegui, sabe, mas é umas paradas tensas, cara. Se eu chegasse lá no aeroporto, ia ser muito foda, cara. Nessa mesma empresa, cujo nome, né, de 5 letras, já tive outros problemas também. Eu emiti uma vez uma passagem por milhas e recebi e-mail confirmando e tal. Pô, viajei, isso era passagem de volta, né? Viajei, fui pro meu destino, né, era São Paulo na época. Aí um dia antes de eu voltar, eu fui fazer o check-in, né, pela internet. E cadê que tinha lá a passagem? Não, é parecido, então. É, um dia antes, cara. Aí eu, caralho, liguei pra lá... Falei com a mulher disse, não, é porque o senhor emitiu por milhas, mas depois que recebeu um e-mail, eu tinha que pegar, fazer uma confirmação não sei aonde, ligar pra não sei o quê, pra depois emitir a passagem. Eita, eu nunca vi isso. Eu também nunca tinha ouvido falar disso. Aí eu, caralho, ou seja, não tinha passagem, não tinha nada. Dessa vez eu não entrei não na justiça, mas deveria ter entrado. Sim, não, cara, tem tanta coisa. Engraçado que você vai calejando. Tu tava resolvendo muitas coisas na época que a gente casou, né, Vi? Que mobiliando a casa, muitos prestadores de serviços, muita coisa envolvida. A cabeça tava meio tumultuada. Mas tem muita coisa, cara. Se eu voltasse, cara... Eu não digo nem que eu tinha entrado na justiça, mas só de você fazer uma pressão, tinha resolvido. Por exemplo, coisa do tipo, a mulher fala, na hora que a mulher tá vendendo os móveis, móveis planejados, né, aquela coisa bonita, nossa casa vai ficar com a nossa cara, né? Aquela coisa linda assim. Depois de muita gente negociar, tentando ver aqui, não, tira aqui, bota ali. Aí falou, não, em 3 dias a gente monta tudo. Eu, agora com o Streetwise de hoje em dia, eu vou falar, me manda isso por escrito. Porque quando eu cheguei, a vendedora falou isso. Quando veio os montadores de móveis, que cada vez que eu vim aqui na casa ver como é que tá, tinha um problema diferente, né? Não, esse daqui, ó, daqui não, você não pediu, não. Isso aqui, sim, tinha um problema diferente. Aí eu disse, então, né, hoje... Ah, beleza, hoje é quarta, então quarta, né? Aí estamos contando com amanhã, quinta, sexta. Então, no máximo segunda tá pronto. É, hã? Ah, ué, a mulher falou que era 3 dias, já tô botando um prazo a mais. Não, isso tá, ela falou isso, pra você eu vou tentar entregar em uns 10 dias, sabe? E na época a gente ficou meio assim, não sabia nem como fazer. Cara, se fosse hoje, velho, ele ia dar um jeito de entregar em 3 dias, sabe, velho? Eu não ia deixar isso passar, qual não, qual era a empresa, velho? Só pra... Qual que era, Vi? Inusitar. Ah, tá. Você tá indo atrás também de móveis planejados? Não, eu já tive problemas com a grande vendedora de eletrodomésticos, já que é mais ou menos histórias parecidas com essa. Ah, tá. Ah. Muita gente tem problema com móveis planejados. Minha mãe já teve também, né? Muita gente tem. E, minha irmã já teve. Tem muita coisa. Tem muita coisa que o pessoal fala que não pode. E quando eu vim aqui, eu via cara olhando o celular, um cara ali conversando com o outro, sabe? Não é, velho. Os caras têm condições, sabe? Foi uma coisa que eu vi o PH falando, o PH lá do RapaduraCast, uma vez ele tava falando que ele também quando foi, acho que foi na época que ele casou também, né? Ele entrou numa onda de ele tentar fazer o máximo das coisas ele mesmo, sabe? Não, nunca mexi com fiação, vou tentar mexer. Nunca pintei parede, vou tentar pintar, né? Aí ele disse, cara, dá um trabalho desgraçado você pintar as paredes lá, você aprender. escrever, a pintar e tudo, dá. Mas é bom você ter uma noção, até pra depois, quando você precisar de um serviço, você saber. O cara falar, essa parede daqui eu pinto em 2 dias. Aí, cara, como você pinta em 2 dias se eu, que não tenho experiência, consigo pintar em 1 dia, sabe? Uhum. Aí você já começa a ver que tem muito cara desse que é folgado, cara. Que ele acha que você não tem noção. Besteira, cara. Eu acho que até já devo ter falado isso no Gavestática. Eu acho que eu falei isso naquele Gavestática que o Torinho participou, né? Que um dia aqui a descarga quebrou. Eu nem me metia a mexer com essas coisas. Cara, você vai ver o funcionamento da descarga. Eu nunca tinha aberto. Quando você começa a olhar só como funciona, é um negócio tão simples, cara. Aham. Uhum. Que eu resolvi mó rápido, assim. Eu disse, cara, se eu chamo um cara pra resolver isso aqui, o cara vai cobrar 50 conto e vai inventar um monte de história, sabe? Não. velho. Não, eu já tive muito estresse, velho. E foi tudo concentrado nessa época, né, Vi? Cara, o Diego ficou tão traumatizado, que quando eu comprei o berço do Luke, tinha um montador na loja. A loja ia mandar o montador, ele dispensou. Caralho! E ele mesmo montou. Eu fiquei 8 horas montando aquele... Não, o berço foi menos, mas depois a cômoda, eu acho que eu fiquei umas 8 horas montando aqui dali, mas, cara, não me arrependo, velho. E ficou boa, cara, ficou boa. Tá lá, funcionando. E era de graça, né, pro cara montar. Não, tava incluso lá. Não, dispensa, tá não, incluso. Deixa que eu monto essa bosta aí. E foi legal até. É um aprendizado, velho. Cansou? Cansei porque eu lembrei das 8 horas lá, abaixado, montando aquela bosta. Não é uma bosta, é o que guarda as roupas do seu filho. E falando nisso, hoje, boa parte da roupa dele tá melecada de bosta hoje, né? Nossa, que... Too much information. É. 6 dias sem o menino cagar, cara. Caraca, hoje foi bom. Aí ele explodiu em merda, né? Na hora que ele cagou. Não, literalmente. Eu achei que ia sair o Venom, cara, dali. Ia cobrir ele, assim, sabe? Que ferro, cara. Foi até a metade das costas de bosta. Uhum. O pior é que ele tava lá no berço, aí eu tava lá fazendo as coisas e ele chorou. Quando eu cheguei lá, cara, na hora que eu abaixei pra pegar ele no berço, um fedor. Acho que vazou. Nossa. Na hora que eu tirei o body, cara, não só vazou, ele explodiu. É um aprendiz de Ferdinando, isso aí. Cara, se ele tivesse consciência, cara, ele já teria chamado o Ferdinando dele e já dava um Gavestática, cara. Porque teve outro dia, cara. O Fábio não deve conhecer, mas você sabe o que é um Saiyajin, Fábio? Sei não. Sabe Dragon Ball Z? Eu lembro desse desenho. Então, é um cara que tem um rabo de macaco. É o Luke. Ele teve um dia que ele... Cara, ele tava com um rabo do tamanho dele, cara. Ele fez assim... Tava eu fui dar banho nele. Na banheira ali. Aí ele pegou e tava lá, né? Batendo a mão na água, se divertindo. Aí eu tava com a perna do lado da banheira, de repente ele agarrou na minha perna. Cacarrou com força. Aí na hora que eu olhei, ele tava vermelho. Eu falei, tá cagando. Na hora que eu pensei, tá cagando, eu levantei. Na hora que eu levantei, imediatamente apareceu um rabo. Caraca, maluco. Todas as formas. Um dia é o Venom, no outro é o Saiyajin, cara. Caraca, cara, que bizarro. Mas você vê, cara. Dormindo. Não, você vê. Hoje ele deu essa explosão aí. Tadinho de bosta, tá cagão. Dormindo. Ele não acordou uma vez até agora, né? Tá numa paz ele, cara. Numa tranquilidade. Devia estar agoniado, né? Nossa. Você imagina ficar 6 dias sem conseguir ir no banheiro, não era sem conseguir fazer seis? Cocô. Seis dias? É? Meia caralho. Dúzia. É, amanhã caralho. Ia fazer uma semana, ia fazer um bolinho pra ele. Já. Caraca, maluco, que bizarro. Ele não cagou desde Maceió, cara. A última vez que ele cagou foi em Maceió, velho. Foi o trauma da viagem, né? Ah, mas a médica disse que se ele ficar, ele pode ficar até 10 dias sem cagar, que tá de boa. Porra! Ah, ele eu acho que não ia estar de boa, ele não. Pode ficar até 10 dias que tá de boa, né? Começa a ir pela boca. É. Caraca, maluco. Caralho, gente gravou 1h11 já. Já. Só falta de 1h16. Né? Merda do não, mundo, merda dos atendimentos. É. Pois é. Velho, a gente tem que lembrar o negócio da... Lembra aí, Diego. Tem que lembrar das perguntinhas, né? É. Acho que eu volto até no início da gravação, porque senão até agora a pessoa já... Muita gente já desligou, né? É. acho que sim, pô. Acho que ficou bom, ficou até bem centrado no início, né? Só depois que a gente falou de cocô, mas no início tá de boa. É, acho que a gente vai... Dá até pra fazer um temático, né? É o espírito pauta livre news, eu acho. Eu acho no finalzinho. Eu ia citar até o God Mode, mas ambos são igualmente... Eu ia falar também do God Mode. O que que o God Mode faz? Fala de merda, né? Cocô. Ah, sim. Nossa, a melhor história de cocô lá do God Mode até hoje é da irmã do Pita, cara. Nossa, é verdade, piscina. É cada piscina. Você lembra disso, cara? Da irmã dele. Como foi? Ele parece que foi dar uma trollada nela. Ei, fulana, vem aqui. Aí soltou um peido na piscina, né? Uhum. As bolinhas, né? Aí, ei, Pita, vem aqui. Aí disse que viu os olhinhos virando assim. Daqui a pouco veio um submarino. Só. E ela começou a desesperada a afastar assim a água. Mas enquanto ela afastava, parece que ela mais se aproximava. Ah, que desgraça, cara. A gente ri de muita besteira, né, cara? Lá no Mothership também, o Heitor, e como ele diz, o bosta é o assunto número 2 dele. Excelente! Olha aí, quem ri de besteira aí, ó. Ai, ai. Essa foi muito e bom. Com isso você pode encerrar o programa também com essa risada. É, né? Essa foi excelente, cara. Deixa eu fazer a abertura. Vai.